Gestação, gestação. Culturais separados por DNAs, conflitos sociais, onde héteros assassinam homossexuais. Diferenças são bem vistas quando cumprem ideais. O Deus é o mesmo, mas os crentes são vários. Geram guerras em seu nome e interesses contrários. E o tom de pele é documento para essas mentes coloridas, mas não conseguem pintar o mundo e dar para ele mais vida. Mudamos nossos caminhos, construímos de um jeito. Temos vidas diferentes, nos separamos por defeitos. Defeitos criados de forma subjetiva, faz olhar para o teu próximo sobre várias perspectivas. Cores políticas nos deixam distantes, interpretação bíblica para as fins triunfantes. E esses fins não justificam os meios. Diferença faz o mundo e união é um anseio. A diferença faz o mundo um lugar melhor. E nada importa, mano, se não há desvalor. Porque nada nessa estrada é maior que a tua esperança. Nós somos feitos imagem de um só ser, com defeitos e diferentes modos de viver. O homem precisa aprender para depois ensinar, pois para melhor conviver é necessário aceitar que nós não somos iguais, não, jamais seremos. Somos meros mortais, então quando morrermos é que veremos o quanto fomos insignificantes, que nada mais é como antes. Somos meros viajantes, católicos e protestantes, o único Deus, cristãos e ateus, juízes e reus. Os ideais não são os seus e vice-versa, somos frutos das nossas crenças e diferenças, pois elas fazem o mundo e nos tornam um só. E apesar disto tudo, este é o nosso nó, onde a cor da pele não tem valor, porque existe um elo maior, o amor, o amor. A diferença faz o mundo um lugar melhor, e nada importa mais.